Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Horas e 26 minutos, meio-dia e 26, é a Pássaro da FM, programa Expresso, edição de número 432. Vamos até às 14 horas. Ainda hoje vou receber aqui os finalistas da Copa SIAC Paladin, né? Da primeira Copa SIAC Paladin, Luiz Carlos, o Bombril, né? O famoso Bombril, vai estar por aqui, organizador da Copa SIAC Paladin, o Mauro Camilo, da Fork Frame, o Rafael da equipe 422, o Luciano da Monark e o Daniel da Chassi 3CX. Também hoje recebo aqui a Rosa e alguns moradores aí de Santa Cruz da Prata falando ainda sobre essa questão de segurança pública. Segundo bloco aqui do programa, segunda entrevista do programa, eu recebo mais uma vez aqui nos estúdios da Pássaro da LFM, agora não mais como prefeito, mas como empresário, ex-prefeito. Já, o homem já foi vereador, já foi presidente da Câmara, já foi presidente do asilo também, né, João? Já teve vários cargos aqui no município de Guaranés e hoje ele vem para receber o troféu Expresso especial, homenagem do programa Expresso a pessoas que se destacaram, né, destacaram durante a sua vida em prol do nosso município de Guaranésia. João Carlos Miquilo, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. É sempre com muita alegria que a gente participa aqui de mais um programa, principalmente desse programa Expresso, que já está aí com um conceito muito grande entre todos, em toda a região, não só em Guaranés, mas em toda a região. Então é com muita alegria que estou aqui novamente. Alegria toda nossa. Depois de 8 anos aí como prefeito, vivendo intensamente lá 24 horas no cargo, como é que está a vida do João Carlos agora? Só tranquilidade? Só assistindo o Palmeiras perder? Como é que está, João? Esse é o lado ruim que está acontecendo atualmente. Mas nós vamos mudar, time é muito forte, o Palmeiras é muito grande, então nós vamos mudar. Quanto à questão de como do é que tá estamos dia-a-dia, fazendo João? Hoje... Como é que está o dia-a-dia? O dia-a-dia está ótimo, está muito bem, eu recuperei totalmente do problema da minha hérnia de disco, fiquei uns 3-4 meses com alguma dificuldade, com alguma dor. Hoje já não tem mais nada, já estou indo cedo para o meu serviço, frequento as lojas aqui em Guaranésia, como também em Guaxupé, tenho até viajado com a família, coisa que eu não sabia fazer, há muito tempo eu não fui, saí daqui para ir ver o meu Palmeiras em São Paulo, e no dia que eu fui ganhou mesmo? O presidente do Palmeiras queria me contratar para ir todos os jogos. Jogo. No dia que eu vou ganhar, certo? Então eu acho que eu estou vivendo um período muito bom, não que o outro não fosse, o outro também, todo mundo sabe que era parte muito ativa da minha vida, mas hoje eu vivi intensamente ali, né, João Carlos? Vivi intensamente. Era 24 horas por dia, prefeito mesmo. Ficava até tarde na prefeitura, ia cedo. E depois, como todo prefeito, não só eu, mas todos os prefeitos, na verdade, fica 24 horas por dia. Ele está sempre pronto quando ele é procurado, quando ele é acionado, quando há necessidade. Então, eu acho que é um papel de todos nós. E isso está acontecendo principalmente nas cidades pequenas. E felizmente, nós temos ainda prefeitos que se dedicam bastante. Tem saudade? Pra dizer que não, eu estaria mentindo. E eu não faço isso nesse programa seu e não faço isso para minha população. Então, sinto, sim. Era bom, tivemos muitas horas de muita alegria, tivemos horas de apreensões, tivemos horas de grandes dificuldades, mas eu acredito que passamos um período muito bom. Eu acho que Guaranésia, nesse período, teve um desenvolvimento e um progresso ótimo, que me alegra muito disso. Então, isso me faz eu pensar até ter saudade de lá. Mais acertos do que erros, né, João Carlos, nesses 8 anos? Agora, olhando, passado esse tempo, podendo refletir esses 8 anos de mandato? Não, é uma situação que eu tenho assim, muita tranquilidade de que eu acertei infinitamente mais do que errei. Não que não tivesse errado, porque infelizmente todos nós somos falíveis, todos nós podemos deixar de realizar. Isso tudo fora aquilo que a gente queria realizar e que não foi possível, porque todos homem que entra na vida pública, que principalmente exercendo o cargo de prefeito, que é executivo, que é ele, a responsabilidade de puxar, de fazer, é dele. É lógico que ele tem os companheiros, os diretores, secretários e próprios funcionários para realizar isso. Mas é uma responsabilidade dele de fazer isso. Então eu me sinto bem realizado lá. Quando eu analiso a minha vida, vejo nisso aí essa certeza, porque, como já falei, para ser eleito 3 vezes não deve ter sido à toa. E o que que ficou faltando, senhor João Carlos, para realizar aí que o senhor disse? Ah, eu acho que nós criamos muito, construímos bastante. Eu acho que estava na hora da gente fazer um atendimento mais humano, mais perto da pessoa. Isso eu acho que seria ideal. Certo? Mas infelizmente você tem que escolher, você não tem os recursos necessários para fazer tudo que você quer e tudo que precisa, não só quer, mas tudo que precisa. Então, mas eu tenho a certeza de que deixei a população realmente satisfeita com o que a gente realizou. Deixou o mandato de prefeito, aí voltou lá para Minquiro Materiais para Construção. Foi difícil conseguir uma vaguinha lá ou a moçada foi tranquilo? Depois de 8, 9 anos distante, depois de 9 anos distante de lá, com essa evolução do país, com essa mudança que está acontecendo nos materiais de construção, eu tive que quase que apelar para o chefe readmitir. Teve que mandar o currículo antecipado. Na primeira conversa ele achou que eu não aprovei, me chamou para uma segunda conversa, e quando eu quis mostrar para ele que eu conhecia, que eu sabia, que eu já tinha aprendido lá atrás, e falei para ele de que eu tinha certeza de que o piso que mais vendia na loja, em todas elas, era um piso vermelho 7,5 por 15 que a Mogi Guaçu produzia. Aí ele levantou: pai, o senhor chegou no máximo, o senhor não serve nem para estagiário. Então foi difícil o retorno, mas isso é muito bom, é muito alegre. A gente está sempre brincando com isso, né? Mas que a gente está aprendendo hoje, tendo que aprender hoje, muito é preciso. E muda muito, João Carlos, essa questão do ramo de materiais de construção, daquela época que começou. Era Casa Afonso Miquilo, né? Era Casa Afonso Miquilo. Foi o primeiro nome, né? Foi o primeiro nome, nós começamos em 1934, lá na Fazenda Paraíso, em cima de um morro, em cima de um terreno ruim, difícil, com muitos sacrifícios do meu avô primeiro, depois meu pai com a minha mãe. Minha mãe, uma pessoa acostumada a viver em cidade relativamente boa, cidade onde tinha um atendimento melhor em tudo, de uma família também próspera, uma família que estudava e que naquela época também era mais difícil. Sim. Mas eles enfrentaram de 34 até 1941, quando adquiriram aquele lugar que nós estamos até hoje. Até hoje. João Carlos veio a nascer em 1943, por sinal, o único dos 5 filhos de Dona Adelaide que nasceu em casa, todos os outros foram no hospital, então acho que é por isso que eu estou firme lá, não saio de lá. Então, desde 1943, sim, que eu nasci, eu fiquei naquela casa, fui estudar contabilidade em Guaxupé, indo de jardineira, naquela época não tinha outro nome, era jardineira mesmo, em estrada de terra. Estrada de terra, né? Trabalhando até 6 horas e saindo para pegar aula 7. Depois disso, me casei, vieram os filhos, e depois, em 1973, também num esforço muito grande, fui cursar em São João da Boa Vista administração. Fiquei 4 anos lá, e agora, recentemente, uma questão de uns 2 meses atrás, tive aí uma alegria muito grande quando nós conseguimos reunir os formandos de 40 anos atrás, e que, por sinal, eram os formandos, era a primeira turma que formava na escola nossa, foi a nossa turma. Então foi um dia de quase de choro, de encontro e reencontro com os nossos colegas. Foi um dia muito alegre, uma noite muito alegre, tivemos lá em São João da Boa Vista, vieram pessoas de todo lado, infelizmente, de 42 as pessoas que estudaram junto com a gente, nós conseguimos encontrar lá em torno de 18, 19 pessoas, conseguimos descobrir que 13 dos nossos colegas de escola haviam falecido, e o restante, para chegar aos 42, nós não conseguimos localizar. Não sabemos se está vivo ou não, mas podem ser pessoas também que se distanciaram da região e aí não houve essa possibilidade. Moram em outras partes do Brasil, né? Mas João Carlos, depois que saiu da prefeitura, já viveu essa alegria. Foi um dia muito alegre para mim. Vamos voltar aqui para a Casa Minquilo. Casa Afonso Minquilo. Quando é que a Casa Afonso Minquilo deixa de ter esse nome e passa a ser Minquilo Materiais para Construção? Porque no começo não era só material de construção, né, João? Era, não, nós vendíamos menos material de construção. Nós tínhamos lá agendas alimentícios, tecido, tudo, né? Tecidos, presentes, tínhamos açougue, certo? Na época que se vendia, na época que se vendia o arroz e o feijão, com a concha pesando isso. Então, essa foi uma época que veio até 1963 ou 65, quando nós iniciamos a trabalhar com material de construção, principalmente o cimento, e inicialmente só com cimento, depois fomos ampliando, e até uma determinada época onde, depois de algum estudo meu, eu cheguei à conclusão de que eu não deveria continuar só com alimentação, porque a alimentação naquela época estava sendo dominada já por supermercados. E que eu também estava tendo uma dificuldade em razão do esvaziamento da zona rural nossa. Isso estava me deixando, o meu cliente que estava perto, ficando longe. E ficando vindo para a cidade, vindo para dentro de Guaranés e não nas fazendas. E caminhando sempre aí para supermercados, ficando mais difícil a venda. De vez em quando a gente notava que sumia um, sumia o outro cliente. E aí nós decidimos mesmo para passar para material de construção. Seguir só com material de construção. Em 1993, com a formação, com a formatura dos dois filhos meus, com um acidente que aconteceu quando eu perdi a minha esposa, um dos filhos, João Neto, estava terminando a escola, logo em seguida ele veio, e no outro ano seguinte veio o Xé. E nós, com três pessoas dentro da família, trabalhando só ali, achamos que nós deveríamos ampliar os nossos negócios, senão nós corríamos o risco de sobreviver ou não. Em 1993 nós inauguramos a primeira loja lá em Guaxupé. A gente já tinha alguma venda que fazia por lá, pelo conhecimento e pela confiança que o pessoal tinha na gente. Nós somos em 93, 6 anos após, 1999, nós construímos e inauguramos a segunda loja, que ali perto de São João. Depois de 5, 6 anos, também 7 anos por aí, após uma eleição onde eu perdi a eleição junto com Marcos Basílio, Marcão, do PT, numa coligação, perdemos uma eleição que a gente tinha muita esperança de vencer e acabou não acontecendo. Eu resolvi a fazer mais um investimento aqui, e é onde nós construímos a loja no Bom Jesus, principalmente levando em consideração a população regional, a população local. E o crescimento de lá, né? Isso aí, com certeza, nos daria uma possibilidade maior de ampliação aqui, porque nós fomos ficando com a loja no Murum, a matriz, cada hora mais distante do povo. E fizemos lá, fomos muito felizes, somos felizes, estou alegre com a loja lá, estou alegre com a outra, estou vivendo hoje, em termos comerciais e em termos familiares, um momento muito importante para mim, muito bom. A idade chegando, mas também ampliando essa alegria de viver junto com a família, junto com os filhos, com os netos. E hoje a preocupação é que um dos netos nosso dê continuidade a isso. E aí vai ter que criar uma nova loja? Uma quinta loja? Eu espero que ele queira criar a quinta, a sexta. Espero que eles entrem e que continue com muito entusiasmo. Ô João, mas e aí surgiu também a Construar, né? A Minquilo Materiais para Construção passou a fazer parte da Construar. Isso já é bem mais recente, né? Construar, nós estamos aí nela aproximadamente 10 anos. Foi um bom negócio para Foi Minquilo? Um bom negócio. Nós somos sócios fundadores dela. Nós tivemos um período inicial lá em Alfenas, onde a gente se reunia, enfrentamos estradas muito ruins, um asfalto que não era mais asfalto, você andava no, inclusive no acostamento, e iniciamos lá a construção com 5, 6, 7 pessoas. E hoje nós estamos aí, podemos falar que é uma potência. Não é, a maior rede de Minas, hoje, né? A maior rede de Minas Gerais. Começamos lá, a gente é fundador. Quando teve a eleição, um pouco antes da eleição, me afastei e o chefe foi tomando conta. Hoje o chefe já foi presidente, já foi vice-presidente, é tesoureiro hoje. E nós estamos muito satisfeitos porque ela tem dado resultado para nós. Além de uma amizade muito grande que nós criamos entre os proprietários das lojas. Isso também conta na vida. Claro. Conta muito na vida. É, hoje nós temos amigos aí em cada cidade que nós vamos. E temos também uma força muito maior junto às nossas fornecedoras, às empresas que nos fornecem, às indústrias que nos fornecem. Estamos aí com muito, muito a miúdo fazendo visitas às empresas, conhecendo outras coisas. E temos lá, além de cada um manter suas lojas, e essas lojas hoje são construídas e são estabelecidas em cada cidade com autorização de todos as pessoas, todos do grupo, que compõem, todos que fazem parte do grupo. Então, eu estou muito satisfeito, vejo isso no chefe, vejo isso no João em escala menor, porque o João acha mais difícil sair de Guaspé. A loja de Guaspé é uma loja que vende bem mais que nós em Guaranésia. A cidade é maior, nós temos 20 mil habitantes, Guaspé tem 50, 51, 52. E então a venda das duas lojas de Guaspé estão na faixa aí de 50%, 55%, 56%, chegando às vezes até 60%, e o restante é faturamento de Guaranésia. Mas nós estamos satisfeitos demais com isso, tanto é que nós criamos e ampliamos a nossa loja 2 em Guaspé. Jandira Célia, parabéns, João Carlos Minquilo, você merece todos os troféus, parabéns pela sua administração em 8 anos, está dizendo aqui a nossa querida Jandira Célia. João Carlos Minquilo, estão fazendo perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte aqui, tá bom? É o Thiago JP que está mandando aqui perguntas pro senhor. O Robertinho está parabenizando pelo prêmio, disse que o senhor é um ótimo patrão, está dizendo aqui o Robertinho. Muito gostoso ouvir isso, viu? Fico satisfeito, obrigado, Roberto. Quero agradecer também a Jandira aí, sei que a Jandira é uma pessoa frequente aí no seu programa. Participa sempre. E eu ia sentir muito se ela não falasse nada de mim, nem ligasse para mim. Ó, a Joana Souza também está parabenizando aqui o senhor. O Wildmar Silva, lá da Copasa, um abraço aí pro Wildmar. Parabéns, João Carlos Minquilo. O senhor foi um excelente prefeito para Guaranésia e uma ótima pessoa. Lília Marques também está te mandando aqui um abraço, parabenizando aí pelo troféu expresso. A gente faz um intervalo comercial e já eu volto dando sequência nesse bate-papo com o ex-prefeito, empresário, João Carlos Minquilo. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12 horas e 47 minutos, Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até as 14 horas com a sua participação. Recebo nesse bloco o ex-prefeito aqui de Guaranésia, empresário João Carlos Vinquilo, a Roberta Soares. João Carlos, parabéns, João Carlos, homem sábio, me passou ensinamentos com o que vou levar para a minha vida toda, tá dizendo aqui a Roberta Soares. Obrigado, Roberta. Parabéns, João Carlos Minquilo, pelo prefeito que o senhor é e o patrão que o senhor é. É o Ronaldo do Mano. Tá mandando também esse abraço. Eu já comigo nos dois lugares. Bom, agora deixa eu entrar. A Silvana Batista está dizendo o seguinte: parabéns, João Carlos, você merece um excelente administrador. Foi o melhor prefeito que o Guaranésia já teve. Silvana Batista. Mandando também Silvana, fico muito alegre de ouvir isso. Mandando também. Acho que não fui, não. Para mim, o grande prefeito de Guaranésia chama-se Dr. Marcelo Paulo Ribeiro do Vale. Falando em doutor, Marco, muito completo, bom, por favor. Então, mas se eu ficar depois dele, eu vou ficar muito satisfeito, muito alegre. João Carlos, falando em doutor Marcelo, Guaranese teve uma programação de aniversário muito extensa agora no mês de setembro, foi até agora no mês de outubro, finalizando inclusive com um seminário. Seminário médico que foi realizado na semana passada, né? E um dos homenageados foi o doutor Marcelo. Aquele seminário é de extrema importância para a cidade de Guaranese, que foi a primeira vez que o seminário aconteceu fora de Belo Horizonte, né, João Carlos? Como é que o senhor enxergou isso? Esse seminário que aconteceu em Guaranese foi ótimo para Guaranese, principalmente se tratando na área de saúde. Acho que o Laércio, que conseguiu a vinda aí, sei que foi através do doutor Alcino, nosso sininho, mas isso foi muito importante, trouxe muita gente boa para aqui. E depois disso, eles, para acrescentar isso, ainda fizeram aí uma homenagem ao doutor Marcelo, que está aqui há mais de 50 anos. E eu fico muito satisfeito, porque eu vivi esses 50 anos junto com o doutor Marcelo. Era e sou amigo do doutor Marcelo, muito. Então, eu fiquei muito satisfeito da homenagem a ele. Eu só lamentei uma coisa. O ex-prefeito, prefeito há 9 meses atrás, não foi convidado para isso, para participar, para estar presente. E eu gostaria muito de estar presente com o doutor Alcino, gostaria de dar um abraço pessoal nele naquele momento, agradecer por ele trazer isso para Guaranésia, como você já disse aqui, é um seminário, um congresso que se realiza sempre na capital, Belo Horizonte, e raramente acontece de sair para o interior. Nós tivemos essa sorte. Foi a primeira vez que saiu de Belo Horizonte da capital, né? E o segundo fato importante também que esteve nesse congresso foi a homenagem do Dr. Marcelo. Um sério, honesto, trabalhador, volto a dizer, para mim o melhor prefeito que Guaranésia teve. Muito importante para nós como médico, muito importante para Santa Casa, que é importante para todos nós aqui em Guaranésia. Todo mundo sabe da importância da Santa Casa, e o doutor Marcelo, durante todo esse tempo, esteve lá. Eu não tive com o doutor Alcino ainda, havia falado com ele poucos dias antes e já comentado com ele sobre isso, mas com o doutor Marcelo, no dia seguinte, eu tive o prazer de ligar e cumprimentá-lo, dar um abraço por telefone, mas foi um abraço de coração. Parabéns, João Carlos, tudo de bom, você é merecedor do prêmio. É a Rosian, a do supermercado, que está lhe mandando esse abraço, João Carlos. Obrigado, Rosian, minha amiga, conhecida, muito obrigado. Parabéns, João Carlos, você merece todo o nosso carinho, mora em Guaranésia há 19 anos e até hoje não vi prefeito melhor, apesar de ter votado pro Laércio, é a Silvana Madeira que está mandando esse abraço aqui, reconhecimento obrigado, da Silvana. Silvânia, quanto ao fato de ter votado no outro candidato, que não era o candidato meu, não tem problema nenhum. Laércio também já foi votado, inclusive junto comigo, já foi vice-prefeito meu e secretário de saúde meu. Então, tenho um relacionamento bom com ele, espero manter nesse período que ele estiver na prefeitura. E vamos tocar a vida e vamos trabalhar sempre para a nossa Guaranésia. O mais importante, o que está acima de tudo, é Guaranésia. Se Guaranésia progredir, desenvolver, ter uma vida melhor, nós colocarmos para o guaranesiano uma condição de vida melhor, é isso que eu tenho certeza que todos os administradores que passam pela prefeitura, de que o corpo dos vereadores também buscam isso. Aproveitar então aqui, o Thiago JP mandou essa pergunta aqui para o senhor. João Carlos, o que o senhor está achando da atual administração? A administração do Laércio está aí há 10 meses, né? À frente da prefeitura. Qual que é a avaliação que o senhor faz da administração, João Carlos? Olha, eu prefiro não fazer uma avaliação com nota e nem dizer bom, ótimo ou ruim. Eu prefiro dizer que as coisas são muito difíceis. E que o Laércio, como todo mundo que por lá passou, está lutando muito, está buscando muito, e tenho certeza disso que ele quer, como todos nós quando passamos por lá, quer fazer o melhor. As dificuldades são grandes e eu conheço isso, então eu sei que prefiro aguardar mais um pouco para fazer uma avaliação posterior. E o Thiago também está perguntando, e por que as obras do 25 de dezembro não foram concluídas? Eu não sei a razão. Eu quero dizer que nós estávamos construindo essa creche lá, uma creche no valor de 1.600.000. estávamos tocando com dificuldades, foi muita dificuldade em Brasília para aprovação, para tudo mais, a liberação dos recursos. Depois que nós fizemos a licitação, uma empresa que ganhou, na verdade, tinha pouco recursos, e para fazer um serviço público, eu gostaria até de que a lei, de que exigisse mais da empresa que vá realizar o serviço público, porque ela precisa de ter capital. O capital de giro dela tem que ser grande, porque ela tem que contratar o pessoal, comprar o material, realizar a obra, depois se faz uma medição para depois de 30 dias pagar. Então isso tem sido uma dificuldade. Mas eu lembro aqui também, e aí que me deixa de uma maneira muito estranha, que eu acho estranho, é que no dia 28 de dezembro nós recebemos um recurso do governo federal de 100 e poucos mil, 102, 108, e nós realizamos o último pagamento. Se no dia 28 de dezembro a obra estava caminhando, eu não sei o porquê parou, eu não conheço, não sei, mas ela estava caminhando, e sei também de que existia uma grande dificuldade pela empresa. Mas fico muito triste de ver aquilo, torço para que isso acabe, torço para que isso não seja nunca um elefante branco aqui em Guaranésia. Nós precisamos de fazer, terminar aquilo, as crianças que estão vindo aí precisam daquilo, toda hora é uma procura de se inscrever ou colocar uma criança na creche, e isso permite que a mãe trabalha, que o pai trabalha, uma filha, às vezes maior, trabalha, e que faz com que as famílias tenham uma renda melhor. Uma renda melhor representa uma cidade melhor. Ó, a dona Ninha, né, e o Evilásio estão parabenizando o senhor, mandando aqui um grande abraço. O Oswaldo Petretti disse que aprendeu muito com o senhor, também está te parabenizando. O Michel disse que entrega jornal das lojas Minquilo, né, aí pela cidade, está parabenizando também o senhor. O Marcelo Santista de Gospé está parabenizando, diz que é um grande administrador e também um grande empresário. Parabéns, João Carlos Minquilo, foi um excelente prefeito, grande abraço, grande administrador. Só esqueceu de colocar o nome, meu amigo, manda o nome aqui para a gente poder te identificar. Parabéns, João Carlos, senhor é merecedor desse prêmio, ótimo administrador, prefeito, pai e avô. Abraços, Luiz Simão e família, está mandando um abraço. A Romilda Marques, parabéns, João Carlos, foi tão bom quanto o doutor Marcelo, está dizendo aqui a Romilda Marques. Parabéns, João Carlos, foi um excelente prefeito, igual a ele não vamos ter mais. É a Cida que está mandando esta mensagem aqui para o senhor. Alzir Augusto quer saber do senhor, já na política nacional, o que, que o senhor está achando dessas reformas, principalmente a reforma da Previdência, João Carlos. Quero aqui primeiro agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando, logicamente se manifestando favorável a gente sabe que um pouco disso é fruto da amizade que a gente tem. Nem todos os elogios são merecidos, mas eu agradeço pela amizade de cada um. Quanto à pergunta da Previdência, que tem sido uma preocupação muito grande de todas as pessoas nossas que olham esse país com o sentido de que faça com que ele cresça, e a Previdência é um problema, sim. Nós precisamos de resolver esse problema, porque nós não vamos, a Previdência não vai ter recursos para cumprir. E isso é o pior que pode acontecer. Olha, eu acho que o governo está indo por um caminho errado. O governo está se preocupando com pessoas aposentadas, com pessoas que vão se aposentar com salário de R$1.000, de R$1.500, de R$2.000. Não é por aí que ele vai consertar a nossa Previdência. Não é por aí que ele vai dar tranquilidade para todas as pessoas que estão contribuindo e para aqueles que já contribuíram e que já chegaram, inclusive, a aposentar. Ele tem que pensar nos grandes valores, principalmente nos recursos públicos. Esses não podem ser gastos da maneira que está sendo. Nós não podemos ter aposentadorias de 70 mil, de 100 mil. Não podemos ter deputados se aposentando com 2 mandatos, 3 mandatos. Isso não pode acontecer. E nós não podemos ter, de maneira alguma, nenhum privilégio nessa área, porque para administrar isso já é difícil. E você imagina administrar isso com alguns benefícios. Vamos, governo do Brasil, vamos, governo federal, fazer isso com responsabilidade, não esquecendo nunca aqueles menos favorecidos, salários mais baixos, os salários que não dão garantia nenhuma para a pessoa depois disso. E isso, se a gente buscar naqueles maiores, reduzir ali. Nós temos que reduzir os grandes gastos. Dá para acreditar em algum desses políticos que estão lá hoje, João Carlos, nessa turma que a gente fala de pré-candidatos a presidente hoje? O senhor consegue enxergar alguma esperança em algum deles? Dos falados, dos pensados, dos políticos, a gente não tem esperança em nenhum. Nós esperamos que surja alguém. Dessa turma que está lá, nenhum. Que estão falando em surgir, que o Dória. Dória, Bolsonaro. Tem 6 meses de prefeitura e está simplesmente passeando pelo Brasil, que eu acho que não vai resolver nada. Eu sei que a saúde, por exemplo, em São Paulo não anda bem, então o Dória não está bem. Mas eu gostaria muito que uma pessoa aí do Supremo Tribunal, dos desembargadores, ministros responsáveis fosse candidato e que aí a gente tivesse a oportunidade de escolher pessoas sérias, pessoas trabalhadoras, sérias e que sabe a situação do país. O país tem que ser administrado com mão firme, certo? Martim Som está mandando aqui um grande abraço para o senhor. Zezinho Big Boy, parabéns, João Carlos, do Big Boy. Pepe, né? O Rodriguinho, parabéns, João Carlos, pelo Troféu Expresso. Você foi um grande prefeito no seu mandato por ter pego a cidade numa situação difícil. Hoje, Guaranésia é uma das referências na região. Eu, como guaranesiano, reconheço o trabalho feito e tem todo o meu respeito. Regina Silva está te mandando um abraço também aqui. Não discuto sobre política, está dizendo aqui o Rodriguinho, aí já entraram aqui em discussões políticas, mas enfim, o pessoal mandando abraços e mais abraços aqui para o senhor. O Norivaldo Modesto foi quem mandou aquela mensagem, ele não havia colocado o nome na mensagem dele, agora ele escreveu. Norivaldo Modesto, Antônio Cláudio. Um ex-funcionário e amigo meu. João muito Carlos, próximo da gente. Quero fazer aqui a entrega então do nosso Troféu Expresso, né? O ano passado, né, em 2015, o ganhador foi o senhor João Madeira, né? Outra figura emblemática aqui da nossa cidade. E esse ano, Troféu Expresso 2016, é uma homenagem que a gente faz às pessoas que se destacam no nosso município pelo amor, né, a nossa cidade. A gente fez a pergunta na nossa ficha de votação, quem, a gente não colocou nome nenhum, e a pergunta era a seguinte: deixa eu ver aqui, em sua opinião, qual guaranesiano deveria ser homenageado pelo seu trabalho e dedicação a Guaranésia? O senhor foi o mais citado entre as mais de 26 pessoas que foram os nossos jurados no Troféu Expresso. Muitos nomes foram citados, por exemplo, Márcio Barbieri, né, uma pessoa que todo mundo gosta, Diego de Castro também foi citado, Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Vale foi citado, muitas pessoas foram citadas, Wilson Braz, né, também foi lembrado, Dona Maria Alice, professora, também foi citada, Roberto Kleber foi citado, Aparecida Bolota, enfim, a gente, todos, né, todos mereceriam o troféu, mas ano a ano a gente vai homenageando essas pessoas de destaque, e esse ano o Troféu Expresso é pro senhor, está em suas mãos, seu João Carlos, muito obrigado, parabéns por essa conquista que o povo mais uma vez elegeu. Parabéns, João. Eu agradeço de coração a direção da rádio que permitiu que isso viesse acontecer. Agradeço de coração as pessoas que me votaram, a nossa população, aos ouvintes do programa Expresso. Agradeço e cumprimento também as pessoas que foram lembrados, foram votados também aqui, todos merecedores. E agradeço de uma maneira muito especial, mas muito especial mesmo, meu amigo, pessoa que tem andado comigo há muito tempo, Antônio Cláudio. Eu que agradeço. Antônio Cláudio, carinho. O grande prêmio é você. Que é isso? Você que oferece a todos os guaranesianos e toda a região esse programa tão bom, tão respeitado. Um abração e continue sendo sempre assim. Muito obrigado, João Carlos. Também fiquei emocionado agora. Vamos ficar dois chorando aqui no ar, João Carlos. Aí não dá. Obrigado pela participação, viu? Parabéns mais uma vez pelo troféu. Valeu, meu amigo. Neto tá aqui do lado acompanhando, né, João? Lado aí. Valeu, João, muito obrigado. A gente vai pro intervalo comercial e seguimos já já o programa Expresso. Marcos tá mandando abraço, Luana Santos tá mandando abraço, enfim, muitas pessoas fazendo homenagens aqui. O Baiano também tá mandando abraço pro senhor. Intervalo comercial e voltamos já. Antônio Cláudio. Diga. Posso falar um minutinho? Por favor, mais? Por favor. Eu quero aproveitar aqui hoje, primeiro agradecer a todos novamente isso que aconteceu hoje, isso que tem acontecido sempre na minha vida. Quero também aproveitar para dar um abraço a todas as nossas professoras, que amanhã é o seu dia. Então, a todas as professoras, e professores são todos aqueles que ensinam, não só na sala de aula, mas que ensinam, por exemplo, pelo exemplo, pela maneira que se comporta. Então, os professores todos são isso. Mas tem muito mais pessoas que são isso. O meu grande mestre, meu grande professor, era João Miquilo. Valeu, João. Então, eu agradeço a todos e que todos recebam aí as bênçãos de Nossa Senhora da Aparecida. Está há 300 anos descoberto aqui lá no Rio. Comemoramos agora, né? Os 300 anos da aparição de Nossa Senhora. Certo? Muito obrigado mais uma vez. Sempre às ordens, qualquer hora. Valeu, João Carlos. Um abraço. Intervalo comercial e voltamos já, dando sequência no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento: Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.